de quem não tem a voz. É nós. A voz de quem não tem a voz. É nós. A voz de quem não tem a voz. É nós. A voz de quem não tem a voz. Diz. A hora é agora e o lugar é aqui. Vindo de Curitiba, 7 MCs. Mostrando a verdade que o sistema escondia. Falando o que acontece na periferia. Viciados nas esquinas eu já cansei de ver. Se Deus dá vida, véi, tenta viver. Os manos se matando, segunda a segunda. Por causa de pedra, pó, se afunda. Respeito é muito bom pra quem mora na favela. Não brinco com a morte, mas convivo com ela. Casas improvisadas na beira do rio. Crianças inocentes morrendo de frio. Sem comida, sem emprego, sem educação. Cidadão enfrenta a vida de oitão na mão. Maluquinho de esquina já virou rotina. Pega seu dinheiro, passa cocaína. Coagido pelos homens, sai em disparada. Já não me assusto mais com as tretas da minha área. Valeta céu aberto, tem briga de gangue. Pai angustiado, mãe chora sangue. É o povo de Curitiba, vivendo de ilusão. Por trás da beleza se esconde a podridão. Muita revolta, tem só consequência. Vários homicídios, muita violência. O amor morreu, eu peço a paz a Deus. Ajude a periferia e salve os filhos seus. A voz do povo é a voz de Deus. Periferia, nós somos filhos seus. Cara, corra atrás da paz, antes que seja tarde demais. A voz do povo é a voz de Deus. De paz, fica embaçado. Qualquer um que vive na miséria fica revoltado, indignado com a situação da nossa área. Falta assistência, valeta, céu aberto, moradia precária. E pra quem não entende nosso relato, não vale um prato. Esse é o fato, mas eu tô ligado que pra quem compreende é muito eficaz. Encontrar na rima o meio pra transmitir a paz. No princípio, não é nada fácil. Pra conviver aqui tem que ter nervos de aço. Nós falamos somente a realidade. Nosso maior lema é dignidade, determinação e humildade. Relatando o veneno da zona oeste, pá. Sete maluco DJ com a mente aberta, prontos para rimar. Para atacar quem? Para atacar quem? Para atacar quem? O grande feitor que fabrica nossos problemas. Quem é daqui sabe que é o sistema. Você acha que é legal pra mim falar da rua? Ver a verdade nua e crua, na cara dura. Um mundo onde só existe amargura, irmão. Um mundo onde só existe a angústia, ladrão. Eu jogo todas as cartas na mesa e peço pra Deus que meu corpo e minha mente não padeça. E você, burguesia, não se esqueça. Você é a mira e o franco atirador é a periferia. O tempo é pouco, mas ainda dá pra falar. Quem só entender o título do livro irá gostar. Eu quero deixar na rima bem claro que eu não pago comédia. JC não é formado por otário. Nós lutamos pela nossa libertação e direitos iguais para a nossa população. Que a liberdade nunca vai ser dada voluntariamente pelo opressor. Ela tem que ser conquistada pelos oprimidos. Morou? A voz do povo é a voz de Deus. Periferia, nós somos filhos seus. Cara, corra atrás da paz, antes que seja tarde demais. A voz do povo é a voz de Deus. Informação, sente o som, ladrão. É só ideia de conscientização. Olhando o retrato da nossa comunidade, 100% maldade, calamidade. Abaixo de zero, a felicidade, a falsa cidade, a feliz cidade. Aqui ninguém é melhor que ninguém. E no acerto de conta, sempre vai um pro além. Morreu mais um maluco no asfalto lá embaixo, correndo pra ver quem ia ganhar. Um dinheiro mais fácil é no mundo do furto, passando produto. O mérito é pra aquele que sabe fazer de tudo. Vários artigos, 121, o 12, o 57 pra quem tá atrás dos muros. Sabe o que acontece lá dentro? A lei é foda, tem que saber respeitar. Vacilou, deu mancada, mãe do céu, ela vai virar. Pode acreditar, se você vacilar, o bicho vai pegar. capital ecológica, cidade sorriso é o cenário. Pra quem mora na periferia, tá ligado que o boicote existe, não é pouco. Joga os pés de volta nas ruas para acabar com o povo. Total falta de respeito, por parte do sistema com o nosso gueto. A hora é agora e não fuja da realidade. Prove que você tem a capacidade. Corra atrás dos seus ideais. Mano, eu tô ligado, você é capaz. Corra atrás dos seus ideais. Mano, eu tô ligado, você é capaz. A voz do povo é a voz de Deus. Periferia, nós somos periferia. Cara, corra atrás da paz, antes que seja tarde demais.